Controle, Mike Sierra Golf, solicito a nível sinal 065. Mike Sierra Golf, seu plano foi modificado agora. 1-5-5-6, submetei a nível de voo 065. 065 autorizado, quando possível, proa do destino, magnética 290. Proa 290, está autorizado, Mike Sierra Golf. 290 autorizado, grato. Estimado na localidade aos 1-655. 655 copiado, Mike Sierra Golf. Mike Romeo Alfa, prossiga. Mike Romeo Alfa, confirma o fight, eu preciso seguir a cola. O meu alfa confirma ter o filante, é isso? Procedimento LS3, reporte estabilizado no localizador. Muito obrigado. Prosseguindo para 2 mil pés, reportaremos estabilizado 1012 no ajuste. A palavra Mike Romeo Alfa, prossiga. Marco Romeo Alfa, Libertanar, chama pronto para decolar. Salvador, bom dia, tá 32 no meio. Solo Salvador, azul 4089 para o posto de estacionamento, gate 2. Portão 2, só estamos para iniciar o 4089. Confirme a aeronave modulou antes. Altan 32 no meio, autorização para Fortaleza. Está pronto para copo? Pronto. Salvador, Fortaleza, 370, peso 119. Decola pistão a zero, curva à esquerda, Momo Frote, controle 1-19, decimal 35, transponda 5153, 32 no meio. Ok, 32 no meio, autorizado no passamento, decola pistão a zero, via dedo 1-9, decola pistão a zero, curva à esquerda, Momo Frote, controle 1935, 5153, portão 3, já pronto. 5153, já pronto. 10, a porta fora de Paulo, Mike Romeo. Tá pronto. 32 no meio, é o número 2 no setor agora. Guarda. Luna 867 para o táxi, o PLB 157, autonomia 3:40, alterna Campinas. Severi táxi, Fátima, Indy Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1012, boa viagem. Fátima, Indy Alfa, 1895, 1012, ajuste, grátis. 4089, coordena com a equipe de solo, após o gol, passar a retaguarda, estou autorizado no 2, chame táxi. Após o gol, vai ser ajustante e vai para a táxi. Fora do solo ao 02. Bom, pro a norte é. Chame o controle 1935, Mike Romeo. Chamarão controle 1935. 35. Cargou-se sub, mantém nível de voo 085. 2A085. Salvador, uma boa tarde, é o papapá, Mike Romeu Alfa. Você está comendo na sua viadora? Papapá, Mike Romeu Alfa, prossiga. Mike Romeu Alfa, na escuta do controle Salvador. Positivo, comandante. Nosso cordial, boa tarde. A gente está agora decolado da estrada, vai passar pela radial 354, 90 milhas. Estima... Estima Bolo, vem ter uma cidade de 1.6.1. O Mike Romeu Alfa solicita, veio para ainda para a gente, DCT. Confirme o destino, Mike Romeu Alfa. Grupo Zulu, Delta, Mike, passado 94 milhas. Mike Romeu Alfa, ainda não estou recebendo o seu transponder, cheque seu transponder, mantenha condições visuais. Eu posso ir afastado 2-0 mil em Salvador, quando possível, informe seu estimado de pouso. Cheque de transponder realizado, estima 1.6.1, Delfinlandia, o Mike Romeu Alfa. Sim, estima 1.6.1. Estacionado 5.1.4.0, para confirmar o internet. Agora sim, 1 no meu pé. Positivo, estou autorizado a faixa na radial 34 DCT para o objetivo, o Mike Romeu Alfa. Autorizado, direto destino, Mike Romeu Alfa. Muito obrigado, comandante, até a volta. O passarinho do 2230 para o ILS. 2230, chama a torre no 8, decimal 95. Muito obrigado, até daqui a pouco, 7895. Tá pronto pra cópia, o Leon Papo Mike? Autorizado, Salvador, Terra India com Índia, em Space, decoloco pro Anoche 17, coordenação 42895, controle 1935, aciona 0121, o Leon Papo Mike. Autorizado, Steve, Salvador 7, pro Anoche, 4142, Uno 295, Uno 295, Uno... Quantos a bordo, novamente? 3, 4, 4, show me torre 1895, táxi de acordo. passo para Romeu Mike Serra Golf, afastado 37 milhas oeste do El Salvador. Serviço radar encerrado para serviço de informação alerta. Chame o centro Recife, frequência 28.8, alterna 126.0. Agora Recife 288-260, Mike Serra Golf, curado, boa tarde. Ano 867-06-093, boa viagem. 435. Oi, Buenas, boa noite, 67. Boa noite, 67, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, se autorizado direto a Lefa. 360, direto a Lefa, boa noite, 67. 78 bônus, 3 horas de Curitiba, 5 horas de avião. Libertar-se. A direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, 3216, no portão 3, coordenador de solo. Está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Ok, senhor 32, no meio vai precisar de mais alguns minutos aqui, eu já te chamo novamente para novo posto, tá bom? Ok, sim, senhor. Aqui o meu alfa, confirme, irá manter o no meu pé até destino. Aliás, manter 4089. Aliás, manter 2230 ao 0819, 219, decimal 9, eu só. Confere. Liga direita, solo 219. 219, 2230. Preciso informar, para serviço de informação alerta, chame o centro Recife. Frequência 26.85, alterna 25.45. Autorizado até a recepção óptica, é porta para ingressar. Guardião 08, prossiga. Vento no 80 graus, no norte. Decolagem 90 azul, 408. Via Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Alfa GDF, remoto no 4, 2230. Autoridade de ingresso, reporta NED ponto, capiteiro 97, Lima Papa Mike. Preço de colar direto, Lima Papa Mike. Afirma, comprou a Norte 190 com 11, reporta fora do solo, Lima Papa Mike. Reporta fora do solo. Aí, Índia por Índia, agora está diferente com o Lima Papa Mike. Ok, Lima Papa Mike, intenções de realizar. Sobrevoo aqui na vertical da estrada do Coco, até a Rio de Janeiro, se a torre autorizar. Gente, na escuta, mantenha o setor norte na sobre a estrada do Lima Papa Mike. Ok, vamos manter o setor norte, sem interferir, Lima Papa Mike. 4089 aos 10, 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL, se possível 360. Afirmativo, 380 da EL, então Azul 4089. Padrão 08, confirme o nível solicitado por, paraquedismo? Ona 30. Ona 30, autorizado subida 130, Guardião 08. Autorizado 1-3-0-0-8, graças. Controle 6141 do Xanã. Prossiga 6141. Autoriza pro Aditona. Foi pelo iniciamento 6141. Pelo graças, 6141. Azul 4089 pode voar BDEV, de presente? Beleza, 4089. Beleza, 4089. Solo 3-2 no meio, voltando na posição 3, autorização para o cheque de planeta. Decimal 8, alterna no 26, decimal 0. 288-260, obrigado. A gente já vai prosseguir para a Serra Índia com Índia? Sim. Guarda a transferência. Guarda a transferência, por favor. Chega agora o controle 1935 Lima Papa Maísa. Confirma para o Leão Vovó. Chama agora o controle 1935. Chamando o controle, grato, torre, boa tarde. Controle de Salvador, é o Papa Papa Lima Papa Maísa. Lima Papa Maísa, mantém as condições visuais 510 do QNH 0012. Reporte visual com Sierra Índia com Índia. A resposta visual foi de si, olhar para a mais. Salvador, muito boa tarde, Azul 2790, sem te dar outra atualização, lençóis. Azul 2790, lençóis, só um instante, cobra, prepara a saída Momo, transição VATAP, aguardando. Momo, VATAP, aguardando, 2790. 7 para o táxi. 78 a bordo, autonomia de 3 horas. Alterna 32. Tanto 32 no meia, táxi via Índia, ponte espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Igualmente. Azul 2790, copia? Copia. Autorizado Salvador para Lençóis, nível 200. Decola da pistão no zero, curva esquerda após a decolagem, perfil da saída Momo, transição WhatsApp, após WhatsApp, conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5167 no transponder. Autorizado 200 para Sois, decolagem 190, curva esquerda, saída Momo, transição WhatsApp, 167 no transponder, controle 119.35, azul 2790. Azul 2790, correto, no parte 3, chama pronto, pushback, assinamento. Vai chamar, 2790. Começa para a coordenação. Pergunta livre, boa tarde. Autorizado, reporta táxi. Vai dar o táxi. Salvador, boa tarde, voltando 32 no meio, pode esperar pronto. T2 no meio, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 180 graus, 11 mais. Isso, e alinhar e decolar na pista 1-0, tá? Para o táxi 2790 da Azul, com 30, correção, 41 no PLB, autonomia de 3 horas 50 minutos, alternando Petrolina. 2790, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, o ajuste no 0 no 2, no bom voo. via pátio Uno Índia, ponto 0990, torre 10895, azul 2790, obrigado, até volta. Salvador, bom dia. Boa tarde, Altan. 32 no meio, decola a pescoça. Controle Salvador, boa tarde, Altan 32 no meio. Eu 32 no meio, boa tarde. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 370. Sai da Momo. 370, Momo, 32 no meio. Controle, possibilidade de voar frota, Tan 32 no meia? 32 no meia. Tá autorizado o COG, bonitamente. COG, obrigado, Tan 32 no meia. 2790, boa tarde, tá autorizado. Alinhar e mantém, tá esperando a tarde. Alinha e mantém, 2790. Ao alinhar, livre decolagem 590, vento 190 graus, no 29. Obrigado. Está autorizado a alinhar e decolar, 2790. Realizador com capavê, estou 614. No 4, não chame a torre no 8395. 395. Torre Salvador, Oceané 6141, final baixado travado. Oceané 6141, continua a aproximação, ajuste 9012, aguarda autorização de pouso. Guardando 6012, 6141. aos 24, chame agora o controle 1935. 1935, obrigado, até volta. TNM141, pouso privado 90, vento 190 graus, 909. Teve pouso 6141. 790, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída Momo. 200, saída Momo, solicita 1160 final. 2790, autorizado nível final 160. Saída bom no 60, obrigado, azul 2790. Controle Salvador, boa tarde, a Oceania 6315, cruza 230 para 110 com a Oscar. 6315, essa é a identificação, autorizada a chegada a mão, desça para nível de voo 100, Senegal 1012. 1012, descendo para 100, Oceania 6315. São 3896, chame o centro, Recife. Frequência no 25.45, alterna no 26.85. Recife, 1245, alterna no 26.85. Obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, 6141, Librando. Xanel 6141, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, para o 04, 6141. Azul 2790, foi Momo. Boa, Momo, na presente 2790. Do 2790, após Momo, a possibilidade de coordenação com o Centro Recife, a proa de Lençóis? A quase 2790, devido ao tráfego na chegada à mão. Sem problema, vou aguardar 2790. Canem 3-5, desça para 4 mil pés. 4.6315. Austrália Salvador, 1255 da Gol, boa tarde. Zona 255, aciona identificação, vou ir na proa de Banff para a chegada Banff, desça para nível de voo 090, que é legal na 092. Olha, foi autorizado pelo centro voar direto à posição Pelô devido com armações à nossa direita, ok? Sete, eu vou ir pelo 255. Pelo, baixando para 090. O plano de voo. 119.35 é nosso controle de apoio de decolagem. 5174 de transporte. Passaria 2230, grato. Passaria 2230, correto. Reporta quando pronto, remoto 12. Reportamento 12. M3 15, fatorizado, vai direto Duna. Direto Duna, 63, 15. Vou 1255 para evitar formações, estou tomando a proa de bomba. Vou 255, vai bomba. Sim. Azul 2790, confirme para o controle aproveitar para Lençóis. Só instante, vai confirmar. Tá. 300 para Azul 2790. Esse aguarde Azul 2790, tem o tráfego. Nossa posição de 11 horas, 30 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível de voo no 00 para 4 mil pés. Cliente 2790, aguardando. Canal 3-5, desça para 25-0-0-10 inicialmente. Autorizado a final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2500, autorizado a final do X-Ray, reporte estabilizado no localizador, Canal 1-5. 1255, desça para 4, meu pés. 4, meu pés, na prova de bom. O Xanem é 315, forma tráfego com essa posição de 11 horas, 24 milhas, rumo noroeste, cruzando nível de voo 090 para nível de voo 960. Sim, está monitorando o tráfego, Xanem, 5, obrigado. As 2790, tráfego superado, posição de 11 horas 20 milhas, está autorizado para direto lençóis. Direto lençóis, 2790, muito obrigado. Guardião 08, atinge a nível 130 na roda para lançamento do PTB. Guardião 08, em coordenação com o tráfego local, está autorizado o lançamento, reporte para a descida. Essa é a coordenação local, reporta para a descida, 08. É 315, prossiga até 2 mil pés. 2 mil, 6315. O 2790 chama o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 25.1. 288-1251, azul 2790, muito obrigado, até a volta. 315, chame a torre no 8, decimal 95. 895, bom trabalho, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Oxenai 63, 15, no localizador da 10. 6315, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, ajuste na 092. 1012, aguardando. Autorizada descida para 2.500 pés inicialmente, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Mantendo a PROD bom, de bom, vai baixar para 2.500 pés, chamará a estabilizar. Cinco, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento no 0 graus, 909. Livre pouso no zero, trem baixado e travado, Oxa 63, 15. Salvador, Guardião 08, a própria iniciar a descida. Guardião 08, autorizado de descida para a cidade de tráfego, reporte visando 2.500 pés. Confirma o tempo de tempo homens no solo. 5 minutos. Solo de 4-1, direita, 1-2-1, decimal 9, solo de Salvador, boa tarde, é o Oxenai 63, 1-5, livrando. Oxenai 63, 1-5, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Lima, Echo. Alfa Lima, Juliette, pro 05. Confirmando Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, pro 05, Oxenai 63, 1-5. 50, Senegal, 0-1-1. Descida, descida, no 0 no 1, descida ao 0530, Oxenai 63. Gol 255, está autorizada a descida para 2.000. Segue na descida para 2.000, chamará estabilizado, 55, gol. Papa Tango Oscar Bravo Eco, informação Oscar, confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Oscar Bravo Eco, confirma a radial ideal de saída 310 e confirma a intenção prosseguir no corredor forte ou prossegue no corredor axé e após sendo, quando liberado pelo controle, prosseguir direto. Só os planos de coordenação na minha escuta. Guardião 08 está passando, 3.500. Guardião 08, livre frequência para coordenação. Frequência 08. Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, prossiga para o push. Permitido. Autorizado, reporta a carga. Boa tarde, 230. Sem identificação. Funcionou. 787, contato do radar, vou ir na proa do VOR. Após VOR, a proa de Conde, mantendo nível de voo 110. Está voando na proa de VOR e após voar a Conde, mantendo 110, pastor 87. Pastor 87, vou direto ao Conde. Direto ao Conde, obrigado. Pastor 87, na escuta, 1, 2, 3, 4, 5, por gentileza. E? Autorizado para a Serra, Novembro, uniforme Tango, inicialmente restrito a 1.000 pés até liberação do controle para ascensão ao 085. Decola da pista 107, curva direita após a decolagem. Prossegue no corredor Axé, após corredor Bonfim, em coordenação com controle em 1.9.35, torre em 1.8.95, aciona 5405 no transponto. Estabilizado com campo à vista, 1.255 da Lua. Olha, Salvador, 1255. 255, torre, 198, decimal 95. 18, máximo. Decimal 35, na Bahia, até já possui o POB. Vendo Salvador, 1255, tá, gol? 255, boa tarde, 1011, continua a aproximação, guarda autorização de curso. Guarda. Oscar Bravo Eco, boa tarde, liga essa Nacha pro TAC. Bolo 255, cheque trem, pouso autorizado, pista 90, vento noite 0 graus, 11 Nacha. 180 com 9, livre o pouso. Telemetria 320, desça para 2.000 pés, autorizada final procedimento ILS X-ray. A ponte estabilizada no localizador. 6320, estira para 2010, ajustado 2011, vai reportar estabilizado na televisão. 6320. Solo, ponte 2230, está para o nosso contato. 67 a bordo, 4 horas e 30, Salvador. Calhado 2230, táxi via parte principal, Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 011, agora um bombom. Gente, parte principal Índia, 295 no Bosco Espera, com 11. Muito obrigado, até mais. No 255, solo 49, direita no 21, decimal 9. Direita 219, claro. Salvador, boa tarde, 2008, ponto de descida. A papapá, Alfa Tango Tango, a sua identificação. Solo Salvador, boa tarde, Vona 255, livrou na à direita. Trono 255, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, Vona 255. Ponto de descida. O 2008 desça a proa de Mari para nível de voo 160. 160, Mari, o 508. Alfa, Tango Tango, contato radar, vai com proa de bom, tem reposta em de descida. Desça a nível de voo 060. A partir da Papá em coordenação com a torre decolar já com proa Nordeste, quando autorizado? Afirmo. Ciência autorizado Salvador, Grupo Zulu, prossegue para Iberostar, 500 pés de altitude, decola com proa Nordeste em coordenação com a torre em 118, decimal 95, controle em 119, decimal 35, aciona 0121 no transponder Michael Fine. 0121, 519, 118, 95. Decola da Papá, coordenação para 2, em coordenação 7, 02 a bordo. Copiado para acionamento de decolagem, torre em 11895, ajuste no 011, no bom voo. Número 170, reduzindo para 2509, eu vou direto em Itapu. Ativo, então número 4 na aproximação. Reduzindo, gol 11964. Azul 4196, controle. Prossiga na sua escuta, passo 170 em descida. Sem identificação, deixa nível de voo 050, voo ITAP. 50, voo ITAP, azul 4196. Voo 2008, deixa nível de voo 060. 060, 508. Voo 1964, deixa nível de voo 070. 070 é o nível, voo 1964. Reporta para ingressar na pista, eu acho que a Bravo é. Estou fazendo aqui a papá, reportará para ingressar na pista onde cada um é. Coisa, decola do pátio, vou mais. A aeronave já prosseguindo para Papá. Afirma, decola do pátio. Então, decolagem a critério 200 graus com 11 nós, reporta fora do solo, mais para o Nordeste. Afirma, você vai seguir pelo Oeste ou Nordeste? Decola para o Nordeste, sem interferir com o Oeste da Nordeste. 2230 ao... 53-1935, vou ver. Mike, Golf Mike, fora do solo, 53, pro Nordeste, aguarda transferência e controle. Mike, graças. Quatro, Uno, nomeia Voiduna. Ok, navegando Duna, obrigado. Pode manter a high speed? Sim, ativo, mantenha a high speed. Confirme a velocidade que irá manter. 280. Gente, o 2008, confirma sua velocidade indicada. 275. 250, confirma. Não, ainda não. Agora está chegando um 30 com 275. 275. Gente. Controle Salvador, boa tarde, passagem 2230. Passagem 2230, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 180 via saída Abo. 180 na Abo. Azul 41 no meio, livre da restrição em TAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 091. 3.091. Ok, está seguindo para o litoral norte. E foi um forte chiado na frequência Papa Papa Mike, Golf Mike, Check Rádio. Tem meu nível?